rapaz. Quem se identifica com as ideias é só chegar. Ouve meu canto, os males espanto. Canto pro povo, ganha pouco, mas prossegue lutando. Contra o mundo adverso, meu verso protesta. Elo que une Matias, Partenão, 470. Unidos, construtivos, pelo rap unido, amigos. Chamo Nito para os tiros, olhos loucos aqui comigo. Verdade na letra, papel e caneta, sem rixa, sem treta. Favela compreende, entende, não treina. Favela canta na Matias, sem rancor, matou, eu vivo. Nós, quem quiser, conta nós, se puder, pode vir. Unidos contra os tiros, Deus e amigo, não é intrigo. Mas cada um deixa quieto, nossa arma é raciocínio. Pra felicidade de um povo que canto, já falei. Quanto forte levanto, meu canto pede paz, mas sem paz vamos levando. Pela mãe que chorou, pela viúva que ficou, pelos filhos órfãos que nunca se entregou, desandou, prosperou. Canta é por quem canta sem grana, canta porque ama. Favela prestigia nossa música e canta, canta. Loto show, nunca decepcionou. Quem não sente não sabe covarde. É rapaz, yo. Sou o rap mesmo, que resgata o orgulho do povo. Representando a favela, canta aos loucos de novo. Nossa, que emoção, agradeço ao convite firme e forte no front. Pra incomodar ele, tipo a ver os boys se bater. Camiseta, show, CD, a rapaz só quer saber. Clipe do DVD, calma aí, calma aí. Que aqui ninguém tampa com a Sony, é diverso. Tripa disco com orgulho, é seus nomes. A caminhada independente, cristalina, causa inveja. Só tô pela minha cota, sem me cola com os comédia. Que acho que eu vou te dar, só liga nós pra tu ver. Ô meu, não peça pra me dar, só o que tenho pra vender. O meu talento, minhas frases contundentes, sem rancor. Diz que nós se mascarou, ah, francamente, faz favor. Que nós tamo tudo junto, nitrodinho amarelo. E temos algo em comum, temos em nossos cadernos. Desejo perseverança, rapaz. Valeu a presa, cada um dos catraia e a rapa da favela. É o que tem cada um, convivemos com quem vive nela. Morre por ela, não vamos dar guela, somos sentinelas. Com a mira apontada pra aquele que se diz mais um, linha de frente, se tiver pode vir. Só na hora que aperta não baixa as calças, infeliz. Sei que tem vários que se esforça, mesmo assim pede bis. Quer falar de humildade, mas luxo e fama é o que quis. Agora aguenta, segura, sei que tu tá por um triz. Vai achando que tá fácil, ainda tem muito por vir. Não tamo aqui de palhaço, viemos pra construir. Tem muito pra evoluir, cuida pra não se iludir. Bota a cara pra bater, liga a rima, guri. É com todo respeito que tamo aqui, é pra unir. Amarelos, catraia e eu nitro de coração. Há diversos guerreiros que de verdade são. Da Bom Jesus, Matias, PH2, Partenon. Sou pelas comunitárias que sempre toco o som, sem cobrar então. Não vamos pagar pra tocar. Comunico, há diversos comigo, convoco quem admiro. Tem vários que já tão vindo, tá tudo contigo, Endrigo. Maior satisfação, trinca com meus irmãozão. O amarelo nitro e o meu compadre Cadão. Os militantes no rap, representante da plebe. Que o verme tenta dar breque, graças a Deus não consegue. Que eles querem fama e destaque, né? Fala mal de nós. São Lauras, Maria Claras, Darlenes e Jack Joyce. Verme que atira na minha foto, o X9 que me aponta. Sem medo eu sigo em frente no meio das anacondas. No mundo capitalista que expõe, que se propõe. Quando nasce um revolucionário, mata, se opõe. E larga os vermes no mundo, mina no íntimo, na base desse estrutura, mudo semblante, troco de face. Mas sei que pra vários favelados eu sou um espelho. É que é melhor cair de pé do que vencer de joelho. Filosofias de vida minhas que vários abraço. Na caminhada sofrida nós vamos passo a passo, fazendo por merecer amizades que conquistamos, saudades que nós deixamos nas quebras onde nós passamos. Então, de coração, irmãozão, sempre agradeço. Que o respeito que as favelas tem por nós não tem preço. Nitro, tá aqui meu time que sabe por que que veio. É que se pá é do mundo, nós estamos tudo no meio. Meio meu pessoal e não se pode. Quem se identifica com as ideias é só chegar. Nitro de amarelo e os catraia. Tamo de pé pro orgulho resgatar. DJ Anderson, Only J, na arte de riscar. Verdade na letra, papel e caneta. quem se identifica com as ideias, só chegar. Nitro de amarelo, os catraia. Tamo de pé pro orgulho resgatar. DJ Anderson, um DJ na arte de riscar. Quem se identifica com as ideias, só chegar. Na arte de riscar. Na arte de riscar, tamo de pé, pro orgulho resgatar.